7, o Tiago Delta. Tá, cara, graça, vamos tocar na graça, vamos tocar. Paraná 251, bom dia, contato Randão de Colágio, sou para nível de voo 360, sem restrição de 1 sem tempo. 360, livre de restrições, pode voar direto do campo? Autorizado. Direto do campo, 625. Utilizando o ingresso, esquerda de pista, reporte cabeceiro no 7, pronto para decolagem. Certo, Zé. Cabeceiro no 7, pronto, certo, Zé. Tem informações ali sobre a posição letra, o ideal seria curvar a direita agora na proa de Mônica. Quanto minha proa e quantas milhas, deixar na minha 251? É, proa 220, 60 milhas. Onde autorizar DZ? prefere manter a proa até 10 milhas ou curvar com 600, conforme a carga? Tá bom, se você manter a proa por 10 milhas, vai em condições de curvar de esquerda, conforme a parte do teatro da esquerda. E no teatro da esquerda, negativo. Teste, você está escolhendo o controle, aguarde para decolar de teatro dela. Aquilo Delta, decolagem autorizada, pista no 7, vento 240 graus com 5 nós, manterá por até 10 mil conforme solicitado. Isso, decolagem 1-7, manterá por 10 mil conforme solicitado, tomar com a condição de que vai ser até 10 mil. Deltas 48, controle em 19-8. Boa viagem. 19-8, boa. Controle, boa. É o Papa Papa Serra pela Delta, já fora do sol, cruzando 1010, mantendo a proa 1-90, de início. Tens desvio, Serra, aqui o Delta, contato da decolagem, informe quando pronto para curvar na proa de Aron. Tomará com posição de proa de Aron, o Cerco. Chame 6251, chame Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Iniciando curva esquerda, o quarto lugar. Quente. Subida autorizada para ascensão para o quarto lugar. Está livre, subida para nível de voo 370, na proa de Aron. Assumindo a proa de Aron, 370, quarto lugar. existe alguma possibilidade de coordenar da presente a Croatia de par? Pro certo, né? Agora de coordenação tem um... Vou coordenar com o Recife. Por essa informação, tem um tráfego no setor nordeste para Salvador. Aguarde autorização. É, de princípio, a 1 era negativo por adiar. Então, manter na magnética 070 por aproximadamente mais 15 milhas. Entendi. Tem aquilo tanto como informado, o centro não autorizou devido ao tráfego no sentido oposto vindo para Salvador, sem condições de voar na proa norte. Certo, Delta. Sem problemas, proa norte afirmativo da presente, certo, Delta. Gente, condições de voar Aron, confirma? Afirma agora sim, Aron está indo para a nossa proa, voando proa de Aron, atendendo para 3.50, cruzando 1.15, certo, Delta? Tente, eu sou para nível 370. 370, certo, Delta. uma boa para Serra Quilo Delta, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45, bom voo. 2.85 com Recife Serra Quilo Delta, uma boa. Controle muito bom dia, Gol 9776, na proa de Elite, cruzando 210. Gol 9776, sem identificação, na proa de Elite, decelera nível de voo 050. Na proa de Elite, 050, Gol 9776. Salvador, uma boa noite, bom dia, Rio 5973, 260, para o 0 Recife 1, ter informação Juliette. Devido à formação, precisa voar na proa 060. E o 5973 acima de identificação desça para níveis de voo 120, confirme quantas milhas nessa proa. Ah, 120, né? Desvio por 30 milhas. Entendido, 30 milhas? Afirmativo. Bem, então desça até o nível de voo 120 inicialmente, após o desvio, informe ao controle para a vetoração. Rio 5973-7130, prioridade 6, chama para a vetoração. Rio 5973, reduz a velocidade para 2509. 2509. Controle Salvador, boa noite, bom dia, o Xané 6225, nível 180. Xané 6225, contato radar, 71 milhas nordeste BR Salvador, e a chegada de pit desce para nível de voo 060. Pit vai descer agora para o 060-6225. Rio 5973, confirme a proa. Oi, Rio 5973, voa na proa 070. Tente. Rio 5973, confirme quando tiver condições de voar na direita 085. Vai chamar quando a possibilidade de voar na 085. 19776, desça para 2000 pés, Quênia Gama, 012. ILS Zulu, pista 28, autorizado, forma estabilizada. Descido autorizado 2000 pés, ajuste altímetro no 012, autorizando Zulu na 28, reporte estabilizado 9976. Chão 6225, desça para 4000 pés, Quênia Gama, 012. 4000 com 1012, 6225. Controle Salvador, Rio 5973, condição de voar na 085. Rio 5973, agora para vetoração e sequenciamento e condições de voar na proa 100. Estimativa pro 100-5963. A direita pro 100, Rio 5973, reduza para 220 nós. Limite dessa proa será a radial 120 de Salvador, é o número 3 para aproximação, Rio 5973. Rio 5973, 100, 220, reduzindo. Limite 120, 2320. Será 6225, foi Busan. Confirma a posição? Busan. Será 6225, copiou o controle, proa de Busan, uniforme Zulu, Alfa November. Proa de Busan, 6225. Rio 5973, desça para nível de voo 050. Afirmo, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, VP Zulu no 0. Fora da pista no 0, curva direita, nação voo 1, curva esquerda, a pista 28, curva esquerda, nação voo 1, Leda, Mote, 5467 e 119 decimal 80, controle. Onde você já subida aí a transição? Subida Tambo 1, Leda, transição Mótima. Primeira curva à esquerda, o 3171. Ok, Guarulhos 320, após o Luno 0, decola 28, esquerda, Tambo 1, Leda, transição Mótima, zona 5467, controle aéreo centro na de 8, da 3171. É, preciso fazer o X-ray? Bom dia, voo 9976. Tá agora 7 milhas, estabilizado Zulu 28, corrijo, tá 6 milhas, 5 milhas. 9776, tá visual com campo? Ah, sem visual. Reporte visual, ajuste 1012. Reporte visual, 1012, 9776. 5973, tem condições de voar à esquerda na proa 080? Afirmativo, 080, 5973. E o 5973, esquerda 080, limite a radial 190 de Salvador. 080, limitado 190 de Salvador, 5973. Torre, o Mandigo 961, formação Juliette para Galeão. Guarde cópia, chama 1, será a saída. 0012. 2000, 0012, e 5973. O 91 está pronto, pode iniciar o pushback e conseguir a cópia? O 977 meio visual. O 997 meio visual. Uso autorizado pista 28, vento variável com 2 nós, pista molhada. Autorizado pouso, voo 9776. Pode iniciar o push, voo 91. Portão 7, autorizado iniciar, guardando para cópia, o 91. Chamará para o site de cópia. E o 5973 agora à esquerda na proa 045. Esquerda 045, e 5973. O 5973 para o ILS Zulu da pista 28, curve à esquerda na proa 315 e forma estabilizada. Proa 315, chama estabilizada ILS 28 e 5973. Índia, mantém através do 4 e forma visual 420. Se já estiver pronto para cópia, pode mandar. Salvador Galeão, 360 autorizado, via pelo 44 até Porto Seguro, Rampeiro November 857. Decolagem da 28, curva esquerda, nação 1, Leda Nóximo, 5471, o transponder e o controle em 198. Reporte visual, ajuste 1013. Aeronave que pousou por último avistou a 400. Reporte visual com campo 6225. Forma pista molhada. Reportará 1013, 6225. Oi, Oi, Salvador. Bom dia, Rio 5973. Estabilizado ILS 28. Rio 5973, bom dia. O ajuste no 0, no 3, continua a aproximação, reporte visual, teto estimado de 400 pés, pista molhada. Continua a aproximação, ciente, ajustar no 0, no 3, 5973. Rio 5973, na escuta? Rio 5973, ajustado 1013. Continua a aproximação, aguarda. 6225, visual? Negativo. Visual, 500 pés, 6225. Pouso autorizado, pista 28, vento variável com 5 nós, pista molhada. Autorizado, 6225. Sol, gol, torre, gol 961 para o táxi. Horas e 15, alterna Guarulhos, 182 a bordo. Pátio 1 no pátio, primeira direita no pátio 3, ingresso no pátio 3 até a taxa de guia e reporte para ingresso na alfa, no 961. Gente, pátio 3, guia, reportaremos antes de ingresso na alfa, só corrigindo aqui o BOB 152. Gente. O 9776 está aqui um pouco mais à frente, até através do 4, observando a aeronave da companhia, vai ingressar no pátio 3, após prossegue até o 9. Ciente, iniciando o táxi, após a companhia, ingresso para o 9, está visual 9776. E o 5973, confirma o tipo de equipamento? E o 5973, um Boeing 727. 727, ciente, obrigado. 6225, solo aos 22, livrou na Delta, direita Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, parte principal. Livrando agora na Delta, reporta na Alfa. A 3171, coordenem com a equipe de solo após a aeronave da Gol parquear sua direita no 9, autorizado no 10, chame táxi. Ciente, após o parqueamento da aeronave no 09, livre push, chama táxi. Poderia confirmar o vento no momento? 220 com meia dúzia. Obrigado. 6225, táxi pela Alfa, mantém seu escudo. Mantendo a minha, Alfa Juliette até o meia dúzia. Alfa Juliette até o meia dúzia. 9-1, pode seguir táxi da cabeceira? Ah, firmo, quilo alfa até a Gol. Obrigado. Rio 5973, ajustou 450. Pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, com 8 nós. Livre pouso, 28, Rio 5973. Alfa 3151, após a aeronave, do 09, confere? Ah, firmo. Após o... Eu já até passei o hino 9, foi utilizado. Obrigado, seu maior lugar. Rio 5973, solos 25, libere a esquerda, via Charlie. Pátio 1 até o Pátio 3. Quando lá, atento ao balizador no pátio. Ponto espera da Golf, o Gol 961. Ali em decola, pista 28, vento 210 graus, 7 mais. Ali em decola, o Gol 961. Gol 1961, decolado às 28, controle em 198, boa viagem. 198, gol 928. 961. 345, Galeão, qual o POB? 196, 196. 196. Para informação, 3171, devido à mudança no vento, a pista em uso agora será a pista 1-0. A subida permanece a mesma, porém agora curva direita. Sambo 1 da 1-0, prossegue táxi na 3171. Táxi, Índia, no ponto de espera, chame pronto, né? Me escuta. 3171. Pátio, Índia, na 3171. Delta 3171, ponto 0110. 3171, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 190 graus, 8 nós. Pequenos desvios à direita, proa 202, para evitar formações próximas de 20 milhas de leda. Gente, desvio aproximadamente quantas milhas? 20 milhas. Gente. São 3171, decolado aos 35, controle em 19-8, boa viagem. 19-8, bom dia, tá 3171. Salvador Departure Control, good morning, this is and we are on Salvador Departure, passing 1700 feet. One 71, radar contact on departure, climb via Sambu 1, departure to point level 320. Okay, climb and maintain 320, 3171. Geral 9972, acima identificação, desça para nível de voo 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP, geral 9972. Com a 961, no chame resiste, frequência 125.1, alterno 23.8. Salvador Control, 3171, request a deviation to the right heading 230 to avoid the weather. Roger, 230, for how many miles? 70 miles, 3171. Roger. 131-71, now heading 245. Now heading 255. 255, for how many miles? Now for about 50 nautical miles. 50, roger. Stand 3171, climb and maintain flight level 260. Climb and maintain 260, stand 3171. A primeira proa é por quantas milhas? Passando por 050. Tente, após desvio, voe Duna, desça para 2000 pés, que negar na 013 e LS, que se autorizar.